Existem alguns mestres médicos que eles vêm e atuam no aparelho físico, como meu amigo Dr. Fritz. E existem outros que trabalham a doutrina da alma. Sua alma tem anseios, mas tem muito medo. Ele abriu o campo físico para que o campo espiritual comece a se manifestar. Você é frouxo. Valeu. Por quê, doutor? Porque homem é frouxo. Geralmente são os homens que dão trabalho nessa cirurgia. É. Até onde é justificável? Pois não. A senhora vai dizer alguma coisa? O que a senhora está fazendo? O movimento para conectar meu aparelho com seu aparelho. E por que a senhora teve essa intenção? Porque os seus guardiões estão fazendo o pedido. Olha, e eles podem responder por que quiseram fazer isso? Acredito que todo o processo que você está fazendo na sua estrutura facial vai abrir a sua pituitária. E isso vai gerar que você consiga ver e sentir as outras dimensões. Você sabe onde fica a pineal? Bem na frente do cérebro, por trás do córtex frontal. Certo. Está chegando perto dos 10 minutos finais. Até a senhora finalizar, gostaria já de entrar nesse assunto com a senhora para a gente avaliar e compreender melhor. Certo. Pronto. Como que estava antes de começar esse processo e agora que caminha para o finalmente? O seu processo? É. Muito bem. Quando você chegou e foi encaminhado ao amigo Fritz, foi visto que muitos bloqueios dentro do seu contexto mediúnico estavam relacionados à forma de como o condicionamento de meditação e de respiração entrava no seu ser. Isso não atrapalhava o seu físico, mas atrapalhava o seu espiritual. Bem no meio dos olhos, na verdade. E o que que o senhor está fazendo agora? Está acessando ela. Certo. Quando ele condicionou o físico, houve uma mudança necessária e agora começou um condicionamento espiritual. Dentro da sua mente, você tem que ter a certeza que houve a liberação disso, para que isso seja ativo. Então, a partir de agora, se for do seu querer e sobre a ordem dos seus guardiões, pelo que foi colocado no seu chakra laríngeo e frontal, automaticamente, quando você fizer exercícios respiratórios, você vai alcançar um nível de consciência maior. Inconsciência no sentido de você entrar em comunicações com seres espirituais. Você é frouxo. Valeu. Por quê, doutor? Porque homem é frouxo. Geralmente são os homens que dão trabalho nessa cirurgia. O que aconteceu nesse exato momento é porque, no momento certo e na hora certa, está tendo uma abertura novamente das suas mediunidades. E dessa forma, ela sendo aberta, você vai ter que assumir as responsabilidades que se arremetem a isso. Como vão ser essas responsabilidades? Aí é uma busca que você tem que ter com seus mentores. Claro. Então, todos que acreditam que uma abertura de mediunidade é prêmio, esquece que do peso da responsabilidade. A mediunidade nada mais é do que uma condição kármica. Olha lá. Igualmente, uma pessoa que tem uma perna amputada, ela vai gerar algumas adversidades, mas você vai ter uma vida normal como qualquer outra. Você vai sentir, mexer lá dentro do seu cérebro, não sei se você vai conseguir. Tá sentindo? Não se preocupe não, que eu não vou deixar você retardado, não. Se fosse para eu. Os aparelhos estão sendo retirados. Obrigado. Se fosse para eu querer alcançar o mesmo resultado que eu alcancei sem a ajuda do Dr. Fritz, sem a ajuda de vocês aqui hoje, quanto tempo demoraria só com meditação? Talvez você não alcançaria. Caramba. Porque talvez numa codificação de vidas passadas você foi muito autodidata. E nessa você tem que ser, aprender a ser humilde e necessitar da presença de outros seres para conseguir isso. Faz parte do seu aprendizado. Que legal. Claro. Humilde no sentido de dizer assim, eu me permito que me ajude. Sim. Pô. Certo. Entendi. Ótimo. Talvez não fosse possível, mas se fosse possível e eu fosse por esse meio, quantos anos mais ou menos demoraria? Aí dependeria de como seria a forma dos seus orientadores espirituais trabalharem com você. Pronto. Se seria só do sentimento da dor. Entendi. Se preocupe não, que eu não vou deixar você retardado. Não. Você tinha uma camada de... A sua pineal estava meio em bolha. Você já tinha feito uma tomografia com o da sua cabeça? Já. Deu esse resultado que eu estou lhe dizendo? Não, eu não procurei isso. Só fiz assim porque... Também nem sabia ler. Talvez deu. É. Traga lá que eu lhe mostro. É? O que tinha? O que o senhor mudou? A gente só fez tirar essa bolha. Então ela está mais... Ela está... O campo de... que a cercava, que fazia um certo isolamento... Um isolamento elétrico das sensações mediúnicas, ela estava um pouco isolada com essa camada que protege. Todo mundo tem essa camada, os médios geralmente ela é muito pequenininha. No seu caso, ela era substancial, então a gente tirou a maior parte dela. Um conselho para mim, a partir do momento que esse véu caiu, começar a ver e ouvir os espíritos, para administrar bem essa responsabilidade. Por alguns motivos que o tempo lhe dirá, você precisou ser um peregrino. Quando você assumir as responsabilidades mediúnicas, você vai precisar se enraizar por um tempo. Claro. Para trabalhar o ser, você, a sua natureza. Então, quando isso vem à tona, enraizes. Ah, pronto. Tá certo, então. Muito obrigado. Certo. Para alguém tirar essa parte, se não fosse através dessa cirurgia, quanto tempo ia demorar para fazer isso com meditação? Com a prática da mediunidade, meditação, uns anos daria certo. Certo. Fazer isso não garante que você vai ter mais mediunidade. Só garante que a sua antena vai funcionar melhor. Vai ser seu rádio for uma porcaria. Claro. Não adianta ter uma antena boa, concorda? O senhor fala, se tiver mediunidade... Se você tiver mediunidade em larga escala, claro. A pineal ativada, ela vai facilitar com que você tenha todo o processo de mediunidade. O senhor fez com a pineal tudo o que precisava fazer, não precisa fazer mais nada. Não é tudo isso, eu já fiz. Certo. É como se sua cirurgia fosse... demorou um absurdo. Bota a mão na sua testa e sinta a temperatura que está na sua cabeça. Ah, sim. Com as duas mãos. É, realmente. Está quente, está frio, está como? Tá quente. Pois é, estranho, né? Que eu tava usando o álcool, era pra estar frio. É. Tá quente. Você talvez sinta um pouco de dor de cabeça, seus olhos vão inchar um pouco. Já tá um pouco vermelho. Então, o que o senhor fez na cirurgia foi abrir, que nem a gente tava falando... É, eu não abri, eu facilitei... Exato, metaforicamente, isso. Sim. Mas eu, na verdade, agora eu tenho que falar um pouco mais técnico, porque nós estamos aqui dentro de um processo cirúrgico. Então, o que é que eu fiz? Eu tirei a... É muito parecido com uma substância que tem revestindo todos os neurônios, certo? É uma substância de isolamento, isolamento elétrico. Então, ele evita, igual um fio de parede, ele tem um isolamento elétrico. Para quê? Para a carga elétrica correr pelo centro sem perda. Certo? A famosa baía de mielina, já me falei. Aí essa glândula, ela também tem uma... Quando ela entra em hipofunção, depois do adolescente, na fase adulta, início da fase adulta, ela entra em hipofunção, então ela tende a retroagir e essa camada tende a aumentar. A sua era grande e a gente reduziu bastante ela. Então você vai ter uma perda de comunicação interna. Isto é, você vai ter uma facilidade maior de comunicação na pineal ela vai ter uma comunicação mais fácil com o meio externo, obviamente com o meio espiritual. Então, quando o ser humano se permite entrar no fluxo energético, ele acaba sempre estando no lugar certo, na hora certa. Sim. Mas até quando ele não se permite, ele está no lugar certo, na hora certa, só não participa daquilo conscientemente. Vamos dizer, quando ele não se permite, que ele seria uma falha no sistema, o divino coloca essa falha para se encontrar com a outra falha para que eles voltem ao princípio correto. E o encontro dessas duas falhas é o que chamamos de vicissitude. Pode ser que sim. Uma provação. Vamos dizer, meu querido, nós temos uma linha que a presidente da casa tem que seguir e nós temos essa linha que você tem que seguir. Se de repente você sai daqui, você é uma partícula e vem pra cá. Ela sai também. O divino faz com que essas partículas se choquem e voltem pra linha. Ah, claro. Uma falha vai completando a outra e impulsionando para que vá pro canto certo. O que um ser humano pode fazer pra mudar o planeta? Reforma íntima. Autoconhecimento. Fazer o que você foi determinado para fazer. Ah, nem mais nem menos. Não. Porque quando você faz mais, você está se anulando. E quando você faz menos, você está se anulando. Graças a Deus. Aqui nos encontramos com o espírito já incorporado. Qual é o nome da senhora novamente, por gentileza? Doutora Sara Noronha. E a senhora adquiriu ou preferiu usar esse nome baseado numa encarnação que mais fez com que a senhora avançasse espiritualmente? Sim. Isso é uma regra da espiritualidade? Não. Também não é exceção? Não. Claro. Quando as pessoas dizem aqui na Terra a realidade é essa, a senhora acha que existe um perigo em generalizar as coisas das quais não se tem conhecimento? Sim, porque existe o que todos vocês veem, mas existe um mundo dentro de vocês. E esse mundo, ele tem que ser observado. A sua verdade não implica em ser a verdade do outro. Claro. A senhora acredita que a verdade de um anula a verdade do outro porque só existe uma? Não. Eu acredito que todos nós fazemos parte de um sistema. Então, o que cada um tem a dizer é um complemento ao outro. Muitas vezes, quando você escuta uma pessoa que você considera que aquela pessoa é ignorante ou até negativada, ela tem algo a lhe dizer e a crescer. Então, nada na sua vida deve ser desperdiçado. Quando nós nos encontramos com irmãos desencarnados, sejam eles em estrutura mais penosa ou sejam em estrutura mais obsidiada, sempre o histórico deles nos auxilia a um crescimento dentro do contexto espiritual. Nós estamos aqui uns para resgatar os outros, nós como mentores e vocês como encarnados. Qual foi a maior lição que a senhora já recebeu do seu superior direto? Foi no dia em que eu resolvi exercer uma função espiritual e não mais me encarnar, na qual ele chegou à minha pessoa e me falou que, embora tenha tido várias encarnações onde tive um desenvolver intelectual, a maior encarnação que eu tive, o aprendizado, foi quando eu entendi o amor. Eu não precisava ser culta, eu precisava simplesmente amar. A senhora percebe o processo das pessoas defendendo o que é politicamente correto, esquecendo-se de fazer o básico, o que é a mão próxima? Este mundo está regido pela distorção do princípio básico do amor. O amor está relacionado a vicissitudes, a posse e a desejo. Isso não é amar. Claro. Tudo isso que a senhora citou, as vicissitudes pelas quais passamos, a exposição, as posses, paixões e desejos, seriam formas da escola Terra auxiliar-nos no desapego? Sim. Depende da forma como você recebe aquilo. Porque ou você pode ter um aprendizado e modificar, ou se tornar mais apegado. Lembre-se que existe o livre-arbítrio. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Claro, sim. Sim, senhor. Quando a pessoa começa a fazer exercícios para desenvolver a mediunidade, se aquilo, quando ela vai saber se ela está fazendo isso no tempo certo ou não? Se baseia no princípio de tudo. Por qual motivo você está desenvolvendo a sua mediunidade? Se de repente você foi para, estudou e acha aquilo interessante e quer desenvolver para entender, estude. Se torne um estudioso, porque quando você se torna estudioso, você sabe que tem regras para a prática. Claro. Quando você for para ti, para a prática, vá para um local. Ou a segunda forma, que é quando as pessoas traumatizadas pela distorção do amor, elas acabam procurando locais porque estão sofrendo espiritualmente e fisicamente de doenças. E acabam descobrindo que a cura para aquilo é o desenvolver da sua missão. Pronto. Claro que sim. E vamos falar um pouco sobre a pineal, por gentileza. O que é e qual a função principal dela? A conjectura do corpo humano foi muito bem trabalhada para que houvesse a acoplação de um espírito. Dentro do processo evolucional da matéria, foram deixadas algumas glândulas ou algumas raízes espirituais, na quais, quando acessadas e trabalhadas, você pode trazer um condicionamento espiritual ao plano físico. Você já pensou, enquanto acontece uma mediúnica e um médium está recebendo um obsessor kármico de uma pessoa, um obsessor que vem de uma vida passada, e nesse exato momento esse obsessor consegue perdoar aquela pessoa? Por que aquilo está acontecendo? Porque há uma associação dessas glândulas, ele consegue perceber que ela tem uma outra vida e está em outro estágio, e dessa forma ele não precisa estar mais com ela. São todos meios que os espíritos usam no processo de desenvolvimento dos aparelhos que são dados a eles para que sejam guardiões e que para possam desenvolvê-los. A senhora precisa estudar, né? Sim. Existem alguns aspectos que ainda me consideram ignorante. A forma que eu vejo o amor, vamos dizer que é uma forma mais liberta que alguns seres encarnados veem, mas os seres mais ascensos veem de uma forma mais evoluída. E eu preciso aprender. É fato que quanto mais sutil a adversidade a se superar, mais difícil ela se torna? Sim. Porque para vocês é tão difícil fazer coisas simples. Sim. É muito difícil. Porque ainda estão sustentados num movimento muito egóico. Querem ainda muita exposição e querem utilizar daquilo para se sentirem superiores a toda massa, mas todos são iguais. Em natureza, em vibração. A matéria são como vasos diferentes, mas o que ocupa é igual. Não há diferença. Como faz um ser humano para perceber-se um espírito que tem um corpo no lugar de um corpo que tem um espírito? Refaça a pergunta. Como faz o ser humano para perceber-se um espírito que tem um corpo no lugar de um corpo que tem um espírito? Primeira coisa, se tirar o espírito do corpo, o que acontece com o corpo? Se tirar completamente. Pronto, desfalece. Então não existe um corpo comandando um espírito. Existe um espírito que comanda aquele corpo. É a mesma coisa do carro. Se não tiver quem dirige, o carro vai ficar parado. Ah, sim, realmente. Então sempre há o que dirige. Mas muitas vezes, um exemplo mais simples. Existem muitos motoristas que são violentos enquanto estão no carro, mas enquanto são pedestres, são educados. Porque na hora que está no carro, se sente com poder. Muitos espíritos, quando estão dentro da matéria, se sentem soberanos e assim acham que são melhores do que os outros. Realmente. Só o que acontece, acidentes que vão machucando cada vez mais a matéria. Então vamos usar essa analogia. Quando... O que representa para o perispírito um acidente na matéria? Exemplo, ofender alguém. Porque eu sou bom. Primeiro vocês têm que entender o poder do seu pensamento. Vamos dizer, o meu aparelho tem um pré-espírito, porque meu duplo etéreo é diferente do duplo etéreo de vocês. A partir do momento em que você tem um pensamento, aquele duplo etéreo, ele se movimenta. Ele faz aquilo. Se você está aqui e deseja um mal para uma pessoa, aquele pré-espírito vai e fere aquela pessoa. Porque ele está movido por todo o sentimento e todas as questões kármicas da cabeça. Na hora em que você desenvolve uma ofensa, você está gerando uma energia. Essa energia, ela vai ser colocada ou vai ser desenvolvida em uma área e ela vai ou se tornar algo denso que não pode ser movimentado ou vai ser uma abertura que vai gerar a atração de seres também que têm e desenvolvem essas ofensas. Entendi. Nossa. Como viver sem se ofender com as coisas que acontecem à nossa volta? Não vou dizer sem se ofender. Você tem que entender que se uma coisa lhe ofende é porque você dá permissão. O que lhe habita, que dá, o que dentro de você está aberto para aquilo lhe ferir. Porque se uma pessoa chegar para você com mal palavras, você só é ofendido se você for mal. Porque encontra em você ressonância. Sim. Vamos dizer que de repente uma pessoa ofenda a sua mãe. Por que você se sentiria ofendido se sua mãe não é aquilo? Aí você pode dizer que você precisa daquele movimento de briga e de discórdia. Então a culpa não é só de quem ofende. Quando fala de bloqueio, trauma que alguém pode ter, como as pessoas conseguem neutralizar, exemplo, uma fobia, exemplo, medo de altura? Para cada um tem uma resposta. Mas no geral, você precisa entender o princípio daquilo. Em alguns casos, em um período de infância, aconteceu algo que gerou aquilo. Em outros casos, provém de uma memória reencarnacionista, que ela precisa ser quebrada em tempo e espaço e energia liberada para você vivenciar isso aqui. Nossa. Mas vai em cada caso. Repetir mantra diariamente ensina alguma coisa às células? Sim, disciplina. Pronto. Porque se você é disciplinado, todo o seu corpo é. Nossa. Que as células, elas são altamente maleáveis. Tudo é energia. Se você não tem uma mente disciplinada, seu corpo vai querer trabalhar da melhor maneira para ele. E ele vai trabalhar poupando produção. Então ele vai querer captar e sugar essa produção no ambiente. Vai se tornar um vampiro. Isso seria uma das fontes ou razões da obesidade? Também. Mas entenda, eu disse que para o inconsciente coletivo, as forças negativadas, vocês são uma máquina. Quanto mais vocês tiverem matéria, quanto mais tecido adiposo, mais gordura, mais ectoplasma você tem, que não é útil para processos mais elevados, para algumas atividades que precisam de doação ectoplasmática, porque é um ectoplasma parado. Ele já é utilizado para manifestações e processos científicos que acontecem em planos mais inferiorizados, onde há deformização de alguns seres espirituais. Então, o ser humano, quando vem à Terra, por conta de várias encarnações, ele herda uns bloqueios que caem no sistema energético, sobretudo na hora que aquela diversidade precisa ser vivida para ser liberada, não é isso? Não vou dizer que ele herda, porque eu tenho uma visão de um todo. Ah. Da primeira vez e a última vez que você veio. Então a história nunca termina. Ah, pronto. Ela tem que ser vivida. Só você em cada vida vai ter um aprendizado designado pelos Elohims e os seres superiores. Tudo contribui com tudo a cada momento e nada é por acaso ou desperdiçado, como o campo desse pássaro, por exemplo. Sim, tudo contribui com tudo. Todas as energias, elas se convergem. Todos os momentos, portais são abertos e fechados e há transições de vários seres e de várias sintonias energéticas. Só que vocês têm uma mente muito fechada para todo esse processo espiritual e estão racionalizando muitas coisas para conseguir isso com a física. Certo. Então, quando o ser humano se permite entrar no fluxo energético, ele acaba sempre estando no lugar certo, na hora certa. Sim. Mas até quando ele não se permite, ele está no lugar certo, na hora certa, só não participa daquilo conscientemente. Vamos dizer, quando ele não se permite, que ele seria uma falha no sistema, o divino coloca essa falha para se encontrar com a outra falha para que eles voltem ao princípio correto. E o encontro dessas duas falhas é o que chamamos de vicissitude. Pode ser que sim. Uma provação. Vamos dizer, meu querido, nós temos uma linha que a presidente da casa tem que seguir e nós temos essa linha que você tem que seguir. Se de repente você sai daqui, você é uma partícula e vem para cá. Ela sai também. O divino faz com que essas partículas se choquem e voltem para a linha. Ah, claro. Uma falha vai completando a outra e impulsionando para que vá para o canto certo. E quando isso não acontece? Elas ficam brigando entre elas ali. Bem, quando isso não acontece é quando as criaturas, os seres criados, querem ser acima do divino e acontecem grandes catástrofes. Como foi o que aconteceu em Atlântida, que foi repetido aqui no plano de vocês, a bomba atômica. Existem seres de Atlântida e da Lemúria encarnados aqui hoje? Muitos. Alguns deixaram seu sistema primeiro e se tornaram só espíritos de humanos encarnados e outros ainda têm a conexão da sua formação elemental. Ainda acessam aquelas energias. Certo. Que são aqueles que não se adequam aos movimentos da Terra, se acham sempre diferentes, distintos. Alguns desses com essa conexão já encarnaram no Egito. Em vários cantos. Claro. Vou lhe dizer, os primeiros que vieram dessas sociedades, eles eram vistos nas civilizações antigas como semideuses, pela capacidade que eles tinham energética, e eram ovacionados. Com o tempo foram se perdendo, para que tivessem na natureza humana o aprendizado e a eliminação da vibração egoica. Pronto. O que um ser humano pode fazer para mudar o planeta? Reforma íntima, tá. Autoconhecimento. Fazer o que você foi determinado para fazer. Nem mais nem menos. Não. Porque quando você faz mais, você está se anulando, e quando você faz menos, você está se anulando. Eu percebi que na operação feita pelo Dr. Fritz, a senhora até citou um pouco, sabendo, né, porque acompanhou, mas ele fez uma operação que, no resultado, a gente percebe uma certa sabedoria de economia espiritual. Nem arrumou demais e nem arrumou de menos. Como vocês conseguem trabalhar isso, de fazer o que é exatamente necessário e útil, e não fazer assim, deixar nada perfeito? Porque quando está no processo de evolução, sabe-se que tem que se fazer o necessário. Se abríssemos demais alguns aspectos em você, talvez você não conseguisse atingir o que atingiria, e seria uma abertura muito profunda no processo que lhe afastaria até do processo comum que você está tendo com a espiritualidade. Claro. O que vem do divino é em sua perfeição, nada de mais e nada de menos, só o necessário. Essa cirurgia, ela não veio simplesmente para curar você, ela veio para abrir um campo espiritual. A hora que isso vai se manifestar, você que vai ter seu momento, sua vibração, e junto com seus guardiões, que vão decidir. Sim. Mas o campo espiritual está sendo aberto. Olha aí, claro que sim. Então, isso da pessoa desejar além do que ela tem, é o que a gente conversou antes. É um investimento inadequado de energia e esforço. É uma revolta. Como a senhora define revolta e quais consequências surgem de abraçá-la tão profundamente? Revolta é quando você tem um caminho a seguir, seja ele de qual forma for, mas você não aceita. Desde como você vai seguir, o que você vai fazer. Isso faz com que você procure aquilo que não deve ser procurado. E isso faz quando você está fazendo outra coisa que não é designada para você, você está se anulando. E você não está atrapalhando só o seu processo, você está atrapalhando o processo de todo o sistema energético familiar que está à sua volta. Quando, por exemplo, uma filha quer ser a mãe, uma mãe se comporta como uma filha. Tudo isso quebra o sistema. E quebrando o sistema, não se há um movimento energético e não se há um processo de liberação de karma e de outras questões espirituais. Quando uma pessoa, numa empresa, rouba o cargo que é para outra, ela também herda o karma que aquela deveria ter vivido naquele cargo. Entenda. Primeira coisa que acontece, tem que se entender por que teve a permissão de tirar aquela pessoa daquele local. Foi uma prova. Quem está ali, você só sai daquele determinado local porque vai existir uma permissão. Não há culpados e inocentes. Há seres que comungam entre si e entre si têm aprendizados. Ou aprendizados, ou mais revolta. Claro. Quando a gente fica indignado com o planeta estar do jeito que a gente não gosta, vira as costas para Deus, estamos dando indícios de nossa imaturidade espiritual? Depende de como você está colocando isso. Porque se você está revoltado com o que o planeta está, como essa revolta? Você quer modificá-lo? Para qual Deus você está dando as costas? Porque muitas vezes você tem que dar as costas ao Deus do homem para responder o Deus que ele habita. E isso é mais evoluído do que estar dentro de um processo coletivo. Se a senhora quisesse se manifestar aqui, o que seria preciso? Manifestar em que sentido? Para eu vê-la. Primeira coisa, se fosse no processo de materialização, precisaria de um grupo necessário de doadores de ectoplasma para que houvesse um manifesto. Além de um propósito útil e verdadeiro. Exatamente. Claro. E segunda coisa, sem os médiums aqui presente, você precisa ter a abertura do campo de clarividência. Claro. Entendi. O ectoplasma seria importante? Sempre. Para a materialização, claro. Sempre o ectoplasma é importante. Porque eu, como espírito, tenho uma energia que trabalha com o seu espírito. Quando eu estou em matéria, no aparelho que é designado, o ectoplasma dele trabalha sobre o seu ectoplasma. Certo. Como? Há uma troca. Certo. Tudo é um aprendizado. Quando se diz que tudo é um aprendizado, que há sempre trocas, é fato que ao colocarmos a mão numa árvore, ou abraçá-la por 5, 15 minutos, com a intenção de trocar energias, ela tem a capacidade de absorver os fluidos deletérios presentes em nós na forma, e o nosso corpo liberar isso na forma de excreção, que se torna adubo para a água. Quando você se abraça com a árvore, dependendo da sua intenção, existem algumas pessoas que se abraçam para ancoramento. Ah. O que seria ancoramento? Depois de você ter alguma vivência onde você não se sente nesse plano, ao abraçar a árvore, você está intencionando a ela que manifeste ali algo que lhe deixe firme no aparelho. Isso é um trabalho. Quando você abraça porque você está muito carregado e quer que haja esse processo de liberação dessa carga, a planta se modifica sistemicamente para jogar aquilo para o centro da terra. Depende da forma, depende da planta. Se você abraçar para descarga uma planta que não tem raízes profundas e não tem um condicionamento sistêmico energético para aquilo, ela morre, porque ela não vai conseguir passar o necessário e isso vai acabar matando o sumo energético dela. Quando a clarividência abre, o que pode ser fonte de perturbação? Quando a vidência abre, primeira coisa, se você quer ver o mundo espiritual, entenda. Você vai acabar vendo coisas mais grosseiras do que bonitas. Por quê? Porque são nelas que você vai ter o seu maior aprendizado. Uhum. Perturba-se aquele que não tem estudo. Porque se você tem estudo, você vai conseguir saber lidar com aquela situação. E é normal os princípios humanos, o medo, ou de algumas formas como se apresentam no corpo, arrepios. Mas com o tempo, você vai se trabalhando, até que aquilo fica fazendo parte de um condicionamento normal. Por que as pessoas temem aquilo que é feio? Porque na maioria das vezes refletem o que a alma dela é. E não quer admitir. Sim. Nossa. A senhora já conversou com essa terrestre? Sim. Tive contatos com os meus maiorais, mestres. De que forma eles vêm no planeta Terra? Como um grande meio de estudo e como uma grande fonte universal de amor. Explica um pouco dos dois. De que forma é a Terra grande fonte de estudo e uma fonte universal de amor? Os arquiturianos, eles são civilizações antigas e que, embora tenham o seu processo de evolução, existem algumas coisas que precisam entender para continuar evoluindo. Por isso que grupos são enviados sempre ao plano para se encarnarem e entenderem algumas naturezas humanas. Isso é estudar, é colocar que naquele região, embora ainda não tenha uma compreensão que eles tenham, mas há o que aprender com aqueles seres. E grande fonte de amor, porque aqui se manifesta amor de todas as formas. Só que os seres humanos só querem olhar para as coisas que desenvolvem vibrações de medo e odiosas por causa do grande inconsciente coletivo. A anulação que eu sempre falo. Fala um pouco dessa anulação, um pouco mais. Anulação é quando você não se conhece, é quando você não sabe o seu papel dentro de um processo. Se conheça. Quando você não se conhece e se permite guiar por aquilo que não é seu e fazer aquilo que não é você, o que acontece? Você sempre é apresentado a sistemas que vão te levar a isolamento, a medo e a distorções de sentimentos básicos positivados, como amor e esperança. Isso gera com que você só tenha olhos para coisas que condensem essas energias, mas existem muitas coisas muito boas acontecendo no planeta. A Terra é uma biblioteca? No sentido de que cada matéria, seja do reino mineral, animal, hominal, carrega um código que só pode ser acessado pelos corações que amam incondicionalmente. Dentro dessa ideia, um ser humano é uma biblioteca. Então, a Terra é uma junção de várias. Nossa. Uma pétala de uma flor, a gente tem uma biblioteca inteira, né? Sim, claro. Porque, entenda, esse momento que nós estamos vivendo agora, passaram-se muitos séculos, quando os aparelhos estiverem modificados, se a matéria de vocês estiverem mais evoluídas, é só acessar o código que está sendo registrado neste campo energético, que volta tempo e espaço e visualiza o que aconteceu aqui. É assim no mundo espiritual. Quantas e quantas vezes, para alguns espíritos entenderem algumas coisas, nós os elevamos dentro de uma condição mental de tempo e espaço e eles voltam a encarnações e vêm várias coisas acontecendo para entenderem porque passaram por outras. O tempo e espaço é algo divino, mas que só se acessa com consciência. Nesses dias que permaneci na Casa da Caridade, o Dr. Fritz disse que eu solicitei que fizesse uma visita ao laboratório dele, ao hospital dele, principal. A senhora estava lá? Acredito que sim. Claro. Por que a senhora disse acredito? Porque depende. Qual hospital, qual área? Dr. Fritz, ele é um grande ministrador, é um grande meio para que a espiritualidade alcance as pessoas. Então, ele tem várias áreas de trabalho. Então, existiu um encontro meu, um astral, dentro desse ambiente, onde o senhor estava. Sim. Como foi? E qual foi o propósito? Você precisa entender que para uma coisa acontecer no campo físico, no campo espiritual, ela já está acontecendo. Antes de você vir para essa área, houve uma grande reunião de vários seres espirituais, onde esses seres receberiam muitas informações energéticas que você e a sua equipe traz, que não são poucas, são muitas, mentores que trabalham nessa egrégora. E da mesma forma, nós faríamos modificações. Uhum. E nesse movimento, eu estava presente. Quando veio a primeira vez falar com esse aparelho, ainda não me era dado autorização de conversar com você, porque deveria esperar o procedimento cirúrgico para minha parte acontecer. Quando houve, e houve o processo, eu pude vir para estar cuidando de você. E já estaremos encerrando a parte que me cabe dentro do contexto do seu, da sua abertura de consciência. A senhora faz lembrar aquela frase de que cada vez que eu interajo com alguém, quando retorno à minha caminhada, deixei ali um pouco de mim e levei dali um pouco daquela pessoa. Sim. Você, com o tempo, tem que entender o condicionamento espiritual da equipe que está perto de você, os transportes que eles têm, os resgates que eles fazem, como eles se instalam. Existe toda uma estrutura espiritual. Por isso que nunca lhe falta nada, mas sempre você tem o necessário, não mais, não menos. Realmente. Por quando você tem menos ou quer mais, as coisas não andam. Nossa. Certo. Seria uma forma de expor a gente às nossas más inclinações. Sim. E ver em qual condicionamento você está tendo esse aprendizado. Sim, de uma forma a ensinar o próximo ou para alimentar suas questões egóicas. Claro, sim. Quando a senhora olha para o corpo humano, a senhora vê todos os chakras e as cores da aura? Depende da forma como eu estou fazendo a vistoria. Se for para um aprendizado de um dos terapeutas da casa dentro do contexto mediúnico, nós não colocamos em apometria. Então nós vemos todos os corpos juntos dentro dessa dimensão onde será aplicada a mediunidade. Se para procedimento cirúrgico, se divide e nós vemos as diferenças dos chakras em cada corpo. E assim trabalhamos para fazer uma igualdade. Então, quando a senhora olha para mim, a senhora pode escolher ver a matéria e ver o espírito, ou a senhora automaticamente vê os dois, ou a senhora automaticamente vê só o que a senhora quer? Primeiro, eu preciso saber com que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar somente nesse campo, eu não vou estar desperdiçando a energia do aparelho e nenhum condicionamento energético. Eu vejo só aquilo que eu preciso ver e trabalhar. A senhora e a maioria dos espíritos das ordens da luz tem uma disciplina muito profunda no que se refere à economia de recursos. Sim. Por quê? Porque vocês têm que entender que o grande erro e o grande processo de inconsciência dos seres encarnados está no consumismo. Eita. Em vocês quererem tapar, não quererem visualizar-se e tentar trazer isso com outras coisas. Quando você tem o necessário, somente o necessário, a vida segue como ela deve seguir. A senhora acredita, sabendo da necessidade de tantos seres ajudando, que uma pessoa é capaz de se curar sem a ajuda de nenhum espírito? Bem, estudioso, isso é uma pergunta um tanto quanto profunda. Porque não se pode igualar as situações. Existem seres que, por questões kármicas, necessitam de uma terceira pessoa para dar abertura a um conhecimento. Outras não, elas são autodidatas. E com essa questão autodidatas, elas vão conseguir o seu processo, mas vai ser bem mais complexo do que quem tem quem as guia. Se a senhora de Arturos veio, poderia ser N número de outros espíritos está aqui conversando comigo agora, no entanto é a senhora. Quer dizer isso automaticamente que de alguma forma, em algum tempo e espaço, já nos encontramos. Sim, mas entenda, minha forma primeira é de actores. Eu sou de lá, mas eu não vivo na mesma intenção, porque eu preciso ainda crescer mais. Então eu estou numa faixa vibracional que se adequa a esse momento. Mesmo que a minha forma primeira seja de outro lugar, enquanto eu estava naquele lugar e a senhora no outro, poderíamos ter nos encontrado em viagens intergalácticas. Sim, possivelmente. Só que eu já finalizei o que deveria fazer em carne e estou aprendendo em espírito. Você ainda tem essa e talvez mais outras vidas. Que assim seja. Quando as pessoas não podem mais reencarnar no planeta Terra, vão para onde? Depende. Existem alguns que não reencarnam porque já cumpriram sua questão kármica e já tiveram o aprendizado em matéria e começam o galgar espiritual. Certo. E esses seres ainda podem ter a escolha de encarnação, mas são encarnações onde vêm para tentar ajudar um grupo específico. E existem alguns que perdem o direito de encarnar porque desobedeceram uma lei. E a eles é dado uma outra forma de trabalho. Ah, pronto. E quem é exilado vai para onde? Depende do exílio. Em que sintonia você está falando? Quantas formas de exílio existem? Existem os exílios que são de aprendizado, onde você é levado para alguns sistemas, onde você tem que conviver com aquilo que vai lhe dar o aprendizado. Umbral é um exílio. Ah. Existem outros porque houve uma desobediência da lei e você é levado a zonas paralelas, onde fica lá sozinho até ter a permissão de retornar à sua zona de origem. Isso tratando-se de manifestos magísticos. Existem realmente esses terrestres caminhando na Terra, como sim, nós encarnados? Sim, alguns ajudando na evolução e outros em processo de escravização dos homens. Para que eles também possam ter aqui um planeta de provas e expiações, as suas vicissitudes. Sim, vocês são uma grande máquina de energia. Claro. O que as doenças normalmente querem nos dar como mensagem? Ensinamento. Do quê? Do que você precisa aprender, do que você precisa modificar-se para se libertar dos seus grilhões e galgar a sua evolução e o seu autoconhecimento. Por que ainda as pessoas precisam tanto pertencer a esse ou aquele grupo? Ficam mal quando os outros não lhes dão atenção. Que esperar? Porque os seres ainda são alimentados pelas vibrações egoicas. É muito complicado. Uhum. Entenda, você está visitando vários grupos espirituais onde nós espíritos trabalhamos. Uhum. Mas fisicamente esses grupos não se encontram. Sim. Por quê? Porque existem pessoas distintas a serem alcançadas, para que elas evoluam e se tornem um grupo só, dentro de um sistema mental. A senhora lembra de momento, de algum momento, onde uma outra consciência desafiou a senhora e a sua competência? Isso sempre acontece quando nós estamos em mediúnicas. O que onde... é? O que são mediúnicas, perdão? Conhecidas como mesa branca. Ah, tá. Onde médiums acabam manifestando os espíritos negativados. Pronto, pois é. Algumas vezes em processo de doutrinação junto com a presidente, os espíritos que vocês conhecem como obsessores, eles não querem aceitar a presença do divino e da luz. Querem continuar presos. Eles, na sua ignorância, acham que estão constituindo mal por eles mesmos. como um espírito, um tanto mais conhecedor do que nós fazemos. Nós quebramos o tempo e espaço e apresentamos como foi a vida dele carnal. E muitas vezes, aquele espírito, em vez dele estar sendo o obsediador, ele está sendo simplesmente o meio. E nele também existem implantes orgânicos. Eita. Que quando estão dentro do aparelho mediúnico, eles são retirados. E na hora que são retirados, e aquele espírito tem a própria consciência, ele logo aceita o perdão. Isso em mediúnicas mais simples. Já o aparelho sai. É, eu ia perguntar o que se vocês trabalham com minhoquinha no nariz? Não. Porque me fez lembrar de um filme onde eles vão querer tirar a informação das pessoas, colocam o bicho no nariz e vai entrando por tudo assim. Não usaria esse termo, mas são fios menores do que o fio capilar, que na ponta existem esferas, que elas são implantes orgânicos positivados. Então elas estão penetrando pelo seu ouvido, pelas suas glândulas lacrimais e pelo séptico. Por isso que me deu essa sensação de ter uma minhoquinha no nariz. É porque elas vão se juntar dentro da área correta para depois serem liberadas. Pronto, graças a Deus, louvado seja. Por que o ser humano, sendo espírito, não acredita na existência do espírito? Porque no momento em que houver a crença, ele se torna consciente. Quando você se torna consciente, você se torna responsável. Isso. E na maioria das vezes, os seres humanos não querem ser responsáveis pelas suas escolhas antes de encarnar. Qual é o peso de andar consciente na Terra? Quando você é consciente e você desencarna, quando é chegado a você um resgate, muitas vezes, no exato momento do resgate, é se relembrado a você que você teve a chance, mas você não escolheu. Isso gera um acúmulo kármico muito grande, porque você foi apresentado algo e você não quis. Então, a partir daquilo, muitas coisas que você deveria ter feito e você se anulou, automaticamente interrompeu o processo de várias pessoas e você desencadeou um bloqueio ou uma quebra de sistema. Nossa, uma pessoa sozinha faz tudo isso? Um grão de areia também. O quê? Um grão de areia também. Como compreender essa conectividade do todo, desde o menor até o maior? Autoconhecimento. Reforma íntima. É simples. Quando você se sente micro, você alcança o macro. Em termos de tudo que falamos hoje, e com certeza a senhora sabendo a história do nosso mundo, qual foi o maior ensinamento de Jesus? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Oh. A senhora fez uma associação óbvia com o que a gente está aqui. Só que aí nós temos a questão. Cada um tem sua verdade e aquela verdade vai trabalhar em você. Existem muitos que, na verdade, eles não acreditam no além-carne, mas dentro do histórico e da movimentação daquele grupo, aquilo é necessário e deve ser respeitado. Todo encontro, seja esse ou seja daqueles que as pessoas que estão ouvindo vivem, agrega. Sim, tudo agrega. Até quando você está sendo uma falha, você acaba sendo levado para uma outra falha, para que impulsione e voltem aos seus sistemas. Todo mundo no caminho é tocado, que deveria ser tocado, por aquilo que você carrega. Sim. Quando você se deparar, entenda. Não culpem os espíritos desencarnados, não culpem os obsessores. Obsessão é uma via de duas mãos. Quando você está sendo obsidiado por um desencarnado, você também está obsidiando ele. Nossa. E muitas vezes, quando aquele espírito é retirado de você, ele há muito tempo já queria ter saído, mas não saiu porque você o prendia. Tem uma forma de abrir a mediunidade das pessoas através da dor? Sim, mas é porque o ser humano é muito autopunitivo. Resistente, rebelde. Quantas pessoas chegam desorientadas dentro de casas espiritualizadas e quando elas adentram, simplesmente a desenvolver a mediunidade? O que levou elas para dentro da casa? A dor. Sim, entendi. Existe uma frase que a preta velha que você dialogou, que é um tema, sempre diz: a dor ensina a pessoa a gemer. É. Tem que ser interpretado. Quando você tem uma dor e você não consegue solucionar sozinho, você vai atrás de onde soluciona. Então, resumindo, se todos deixassem de buscar, realizar e satisfazer os desejos e percebessem que já estão onde precisam estar, captariam o máximo de cada momento para avançar para onde eles querem chegar. E o sistema planetário andaria como deveria andar. E não teria tanto sofrimento ou tanto processo de crise nas pessoas por não estarem se adequando às irradiações da quinta dimensão. Nossa. Qual seria a sua mensagem final, por gentileza? Gostaria de dizer que todos se conheça, trabalhe em sua reforma íntima, entenda, independente de onde vocês estejam ou do que vocês fazem, existe sempre a presença divina em vocês e essa presença sempre iluminará o seu caminho. Sim. Muita força e muita luz. Sim. E que os mestres ascensos possam se fazer presente. Sim. Presidente, uma oração de encerramento para mim. Subida, agradecer a todos os irmãos espirituais que aqui se encontram. Muito obrigado. Sabemos, meu Pai, que somos criados de amor para dar fruto de amor em nossa vida. Arranca de nós a árvore do egoísmo e da vaidade, planta a árvore do amor e da humildade, porque só assim, Pai, poderemos dar frutos que alimentam nossos vidas e as vidas de todos os nossos irmãos que sofrem. Só temos é que lhes agradecer, meu Pai, por essa tarde, por esse dia, por esse momento tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão lindo, meu Pai. Um homem todo está em terra, dialogando, conversando, orientando, nos orientando. Que louvado seja para sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado seja. Graças a Deus. Oh, graças a Deus. Como você está se sentindo agora? Com a doutora Sara Lorde, eu sinto a minha mente um pouco cansada, porque ela acaba acessando algumas informações ou algumas questões mediúnicas que eu tenho, que com a minha consciência eu ainda não tenho como alcançar. Aí algumas vezes quando eu volto um pouco mentalmente cansado. Quando foi que você disse, não, eu realmente tenho essa mediunidade na corporação? Foi quando você viu algum resultado? Foi quando você apagou? Como é que foi? Eu venho de uma família mediúnica, meu pai, minha tia já tinham, e foi com 12 anos de idade que eu tive a minha primeira incorporação, que ela foi inconsciente, que eu recebi um erê. Aí com isso eu entendi que eu manifestava, mas vivência eu tenho desde novo. Você vê os espíritos? Desde os 4 anos, 3 anos. Mas você tem evidência? Tenho evidência. Porque a diferença é que algumas pessoas veem de vez em quando. Evidência é mais corriqueiro. Com o tempo a gente vai tendo algumas habilidades para criar bloqueios para não estar vendo direto. Mas algumas vezes, quando a densidade ou a egrégora é muito purificada, aí não tem como esse bloqueio acontecer e a gente acaba vendo, de qualquer forma. Quais são as maiores dificuldades no momento que você acredita que abrir a evidência de alguém? É assim, a minha maior dificuldade no contexto, eu dei graças a Deus porque eu já tinha pais que tinham conhecimentos. Mas em sua maioria, quando nós temos vidência, os seres que nós chamamos de negativados, eles querem desenvolver uma vibração de medo na gente para que com isso eles possam se alimentar dessa energia. Então você acaba vendo coisas que não são muito visivelmente bonitas. Mas se quando você estiver vendo, você rogar